se balança o caminho do mar. Mostrar o corpo dourado do sol de Ipanema. Você balançar é mais que um poema e a coisa mais linda.